vezes. Fala um tchau, mas diz que eu te amei de vez. Essas horas acabam em uma derrotinha, vocês não querem. Eu não queria mais continuar você querer. Que a gente fica até nunca mais.